41-3221-6050 ou acessando a loja virtual no site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. DVD Batalha Espiritual, do Padre Reginaldo Manzotti. Adquira o seu agora mesmo. Para mim. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti, nesta segunda-feira. Espero que esteja gostando e realmente é um momento de graças e bênçãos do céu. Eu quero fazer um apelo. Torne-se um associado. Ligue. E este é o número para tornar-se associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. 0 operadora 41 8401 0909. Eu repito. 0 operadora 41 8401 0909 dígito 1. E eu estarei, nessa segunda-feira, acolhendo todos os pedidos de oração e os novos associados. Evangelizar é preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos, povo amado de Deus, manda teus anjos, Senhor, manda teus arcanjos. Obrigado a você que rezou comigo a hora da misericórdia. Obrigado por você ter ligado no 0 operadora 41 3221 6070. Eu vou repetir: 0 operadora 41 3221 6070. A você que está me acompanhando só hoje, a hora da misericórdia é hora da misericórdia porque é a hora que Jesus morreu na cruz. Não é uma hora, é meia. A primeira parte é o Terço da Misericórdia, agora é a segunda parte, onde eu explico a palavra e hoje eu quero invocar os arcanjos na tua casa. Os arcanjos do Senhor no teu lar e no teu trabalho. Manda teus anjos, Senhor. Manda teus anjos em todos os locais. Se o ambiente de trabalho estiver pesado, põe teus arcanjos, Senhor, para proteger de todo mal, para nos guiar e nos iluminar. Escute esse testemunho, escute. Sou Alessandra, falo de Imbituva, ouço pela rádio Ondas FM. Comecei fazendo a novena, pedindo para que Deus me concedesse ter o dom de ser mãe. Hoje, eu faço as novenas para agradecer. Estou de 8 semanas. Padre, voltei para a igreja. Não peço mais nada agora, apenas agradeço. Muito obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo, por entrar na minha casa, mudar minha vida. Amém. Imbituba, Santa Catarina, que Deus abençoe, que Deus a proteja. Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras de salvação. meu coração se abre, Senhor. Se abre para escutar. João, capítulo 1, 47, 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês, verás coisas ainda maiores do que esta. E ajuntou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos do Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, esse texto é próprio para a festa dos arcanjos. Eu já falava no começo, mas nunca é demais ensinar. Depois vamos invocar os arcanjos. Miguel, Gabriel e Rafael. Lembre de Miguel, que foi aquele que lutou, no caso, lutou contra Lúcifer. Gabriel, aquele que está diante de Deus, que anunciou a Maria ser a mãe do Redentor. Rafael, aquele que na Sagrada Escritura, no livro de Tobias, teve a função de, como guia, também curar a cegueira do pai. A igreja sempre teve devoção aos anjos e aos arcanjos. Por isso, repita comigo. Inclusive, deixa eu contar, eu compus uma música, escrevi letra e música depois de uma das novenas dos arcanjos. E foi quando, vamos dizer, me caiu a ficha: Rafael, Deus cura. Gabriel, Deus liberta. Deus fala. E Miguel, Deus liberta. Arcanjos do Senhor, vem em nosso auxílio. Arcanjos do Senhor, vem em nosso socorro. Beleza que paira no ar, o auxílio celeste, eu sei que virá. Deus manda os arcanjos. O céu se abriu, uma ordem se ouviu, nossa prece escutou. Deus manda seus mensageiros. Mensageiros enviou. Agora preste atenção, pelo arcanjo. Pelo arcanjo Rafael, a mão de Deus vai nos tocar. Escutou? Os doentes. Os doentes confortar. A saúde restaurar. A saúde restaurar. Agora é Gabriel. Arcanjo Gabriel, a voz de Deus se ouvirá. A verdade, a palavra. A verdade do Senhor ecoará. Vem, Arcanjo São Miguel! Vem, ó Arcanjo São Miguel, com tua espada defende. Com tua espada, afaste a inimizade. Com tua espada, afugenta as brigas, conflitos. Com teu escudo, São Miguel, afaste todo ataque do inimigo, toda forma de armadilha do mal. Arcanjo Miguel, Vá à frente abrindo o caminho. Livra-nos de todo o perigo. Afasta os perigos do meu caminhar. Do meu caminhar. Assalto, Senhor, violência. Assalto, violência e a inveja do olhar. Nossa prece escuro. É, mensageiros. Os arcanjos de Deus. Levante a tua mão direita e peça os arcanjos do Senhor na sua casa. A mão de Deus vai nos tocar. Toca-nos, Senhor, pelo arcanjo Rafael e cura os enfermos. A saúde restaurada. Vem, arcanjo Gabriel, e traga de volta aquele que se revoltou. A voz de Deus se ouvirá. A verdade do Senhor ecoará. Vai ecoar. Ecoará. Vem, arcanjo Miguel, com força e poder. Vem, arcanjo São Miguel. Arcanjos do Senhor, vem em nosso auxílio. Abençoai, santificai e protegei a água, a roupa e as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar. É preciso até amanhã, dia de São Jerônimo. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.